Jesus purificou. Em Nainha viúva chorava seu único filho que morreu, mas Jesus também ali chegava, ordenou e o morto reviver. Ele é o Senhor. Já é muito tarde no deserto e a multidão com fome está. Cinco pães e dois peixes somente Jesus tem pra os alimentar. Mas o Senhor é poderoso e o grande milagre operou. Foram mais de 5.000 pessoas que comeram e ainda sobrou. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor da minha vida. Um dia prenderam meu mestre e o crucificaram com rancor, com uma coroa de espinhos coroaram o rei meu senhor. Depois o levaram ao sepulcro, só 3 dias ele ali ficou. Ele é mais poderoso que a morte, com poder Jesus ressuscitou. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor da minha vida.